Tudo que eu quero é ser santo, santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Santo como tu. Tudo que eu quero é ser livre, livre pra te servir. De todas as coisas que eu quero e que eu preciso, eu quero estar no centro da tua vontade. Não terminou.